64. 074 autorizado, alinhar e manter. Alinha e mantenha, 074. 0 PUC. 190 vai manter perfil na saída PUC. Livre de decolar, 100 graus, 129. Livre de decolagem, 1074. Zero 74 controle 198. 198, obrigado. Controle Salvador, uma boa noite, com 1074 na saída da El Meda. 074, contato radar, submanter o nível 360, foi na proide da El. Até o 360 na proide da El. O gol 1074. Oceania 6224, chame Recife, frequência 125, decimal 45. 2545, obrigado, boa noite. Boa noite, vovô. Salvador, é o Gol 1074. Prossiga. Possibilidade de aprovar a B10? Vou coordenar com o Recife, só um minuto. Na sua escuta. Fecha em Recife, frequência 1335 e falta coordenação. 1074 para voar direto do B10. Confirmando 13325? 13325. Caso negativo, chama em 1251. 13325, 251, obrigado. Portugal 019, qual que é identity, central level 040, bom ferraimo. QNH 1013, Portugal 019. Salvador. Boa, é o Trip 5436 com a Romeu Cancel. Trip 5436, sendo identificação, chegada Mari. Desce até o nível 050. 050 na chegada Mari, identificou 5436. 4, 3, 6. Gente, desse mantém o 050. A vetor para sequenciamento, curve à esquerda. Curve à esquerda na Pro 360. Fica limitado pela magnética 101 de Simbra, 5436. Esquerda 360. Seu limite é magnética 101 de Simbra. Gal 019, send 2000 feet, altimeter 1013. Report to localize course, Portugal 019. Portugal 019, take it please. Report to localize course, Portugal 019. Trip 5436 para interceptar o localizador, direita para o 040, reduza para 210 nós, pode estabilizar. Desça para 3000 pés, o ajuste 10013. Estabilizado, 5436. Desça para 3 mil pés, ajuste altímetro no 013, reporte localizador. Desça 3 mil, não copiou o altímetro. 1013. 536, complete direita na Pro 080, reporte estabilizado. Direita 080, reportada estabilizado, 536. 436, desça para 2000 pés. Está autorizado o final LS, aguarde transferência. LS é 2000, autorizado LS, aguarde transferência 436. Gal 019, clear LS X-Way, approach, report on localized cost. Airport Gal 019, clear for the bus, we are now becoming established on Gal019, complete ILS X-Way, approach and contact the tower frequency 18.6. ILS 18, Salvador Tower, muito boa noite, Portugal 09. Vamos find runway 10, now it's on ILS, and landing gear is down and locked. Roger, Portugal 09, you are clear to land runway 10. The wind is 100 degrees, 1-2 knots. Runway 10, Portugal 09. Trip 543000, autorizado final LS, torre agora é 18.62. Autorizado final LS, 18.62, 543000, obrigado. Torre Salvador, boa noite, trip 5436, full ILS, já avisou. Aproximação, aguarde autorização de pouso. Prosseguindo a aproximação, aguarde autorização 436. Portugal on the ground at 02, leave to the right and taxi my frequency. Alpha, Kilo, April 3, and then April 1, position 11. Position 11, Alpha 3, by the right time, at Portugal, 102, 109. 02, boa noite, aciona identificação. Vou indo pro Diamant para a chegada MAN. Está liberada a descida até o nível 060. Gol 9102. 060, AMAN, 9102. Autorizado pouso, 100 graus, 129-5436. Pouso autorizado, 5436. Controle Salvador, objeto 5837, dentro da informação Romeu, descendo para 1940, chegada bom. Objeto 5837, aciona identificação, desça até o nível 040, chegada bom, fim. 040, chegada bom, 5837.